bom juiz, meu bom juiz, não bata esse martelo nem dê a sentença. Casa caiu, foi de flagrante. Fazer o que entrar é fácil. E pra sair, o que fazer? Até parece ontem só um minuto de empolgação. Foi 6 anos da minha vida na ilha da solidão. Trancafiado nos 3x4, que nem um bicho. Não foi com isso que eu sonhava, desejo nem pro inimigo. Só quem passou pode falar, eu sei, não é ficção. Ainda lembro quando eu vi trancar o primeiro portão. Bem devagar, e foi assim que eu cheguei decapitado. Fez diferente, agora eu sei. Chumbo no pátio, até senti um clima estranho no ar. Maldade no olhar, Deus me proteja, o lugar parece um sonho, daqueles que nunca vou acordar, meu pesadelo. Aqui falta pouco realizar. Depósito de gente, dos muros do lado de cá. Fim de toda a inocência, C-A-D-E-I-A. Primeiro dia, até parece nunca acabar. E nos segundos de aqui é tudo igual, sei lá. Quem deixou falha tá lá em cima, se jogou do X. Quando virar, é aquilo, os mano vai invadir. E não correu pelo certo, nem adianta se esconder. Jogaram os vermes do telhado, eu vi no pátio apodrecer. Tudo isso ainda nem sequer passou uma semana. E foi 2 anos da penita e uns 3 de Vila Branca. Experiência de vida que não escondo de contar. Pro sistema essa mancha pra sempre vou carregar. Se arrepender é o que resta, atrás tenho que voltar. Meu coroa fez 50, nenhum abraço eu pude dar, maluco. Isso é o que revolta na cela, o ódio passo mal. E o que eu fiz foi fichinha perto de um tal de Lalau. Acusado por um sistema completamente falho. Eu inocente, ocupado pra sempre. Mais um fichado e não importa o delito. Das margens da sociedade aqui o ritmo é frenético, periculosidade. É o complexo carcerário à espera por você. Se não tem grana e família influente, pode esquecer o juiz. Bateu o martelo, decretou minha sentença, 6 anos de reclusão. Pra pobre o crime não compensa. É o país do futebol, quem roubar muito não vai preso. Aqui ninguém tem foro, nem tá cursando direito. Sistema implacável, sobrevivi à guerra. Herói é o soldado ferido que não se entrega. Advogado do estado, júri que não compadece. Só funciona com dinheiro, a impunidade prevalece. Na transferência, fui de bonde, calma mãe, eu tô ligeiro. Nenhum pilantra vai fazer você chorar, eu te prometo. Da morte eu me livrei, que nunca passou tão perto. Um calafrio no corredor, eu sei que é ela, eu oro e peço liberdade. Que eu nunca canso de esperar. Hoje eu sei essa mancha pra sempre vou carregar, mas tô firmão na caminhada. Só quem passou pode contar. Quando os portões se abrir, minha liberdade há de chegar. Liberdade. Que eu nunca canso de esperar. Hoje eu sei essa mancha pra sempre vou carregar, mas tô firmão na caminhada. Só quem passou pode contar. Quando os portões se abrir, minha liberdade há de chegar. Sou a sirene da guarita, é o toque de recolher. Amanhã é o dia da visita, será que vem alguém me ver? Nenhum amigo, nem minha mina, nenhum parente, a não ser mesmo o pastor que sempre cola aqui com a gente. Vou chegar mais perto, hoje eu tô afim de ouvir. Não tem nada pra fazer, o que pega? Eu tô aqui, uma página liga numa de olhar desconfiado. Perde o conceito, quem se esconde atrás da Bíblia tá ligado. Aí, não tô me jogando, eu vou ouvir de coração. Diferente dos vermes que não segura a opressão. Lá na rua sou acuso, humilde, paga de ladrão. Aqui dentro é sem moral, nunca pega narfa na mão na oração. Toda pastora eu senti algo diferente, um calor pra não chorar, até travei os dentes. Que barato, cabuloso, que jamais eu senti antes. Me deu uma Bíblia de presente, desvale mais que diamante. Eu pus debaixo do colchão, sempre li escondido. Fui percebendo a cada dia apenas não tratar de um livro. Que ironia, encontrar um refúgio aqui no inferno. De refletir sobre meus erros, já me sentia liberto. Enquanto isso aqui dentro o clima é de tensão. O comentário é geral, diretor de prontidão. Pode ser qualquer instante, só foi um pipa via rádio. Virou a cadeia, tá todo mundo amotinado. Funcionário rendido, vadio seguro, dominado. O prédio cercado de polícia, rebelião e todo estado. E agora o Jack vira o alvo, sobe com ele pra laje. Foi uma pá de tocada, ficou feio na reportagem. Gritaria, grade arrancada, fogo nos colchão e choque pronto pra invadir. Não vai ter negociação. Combate efeito moral. helicópteros e cães. Lá fora as várias famílias sem notícia. Morre uma mãe, um saldo nada positivo. Depois de 3 dias, e a frase escrita na quadra no mundo inteiro repercutia em meio destroço e fumaça contagem. Fora da cela, todos nu, amontoado, parece cena de guerra. Parceiro do lado na fissura, atordoando o barraco. Quase babando, com vontade de dar um trago no cigarro. A lei aqui dentro não é brincadeira, não. Então me disse compensa viver no mundo de ilusão. Muito sonha com dinheiro, acorda dentro da pernita. Pra quê? Se a vida do homem é que nem neblina. Meu prontuário tá limpo, um comportamento exemplar. E o benefício diretor nunca sai, esse alvará. Tô de vencida faz tempo, contando cada minuto. Ao crime nunca mais, com as grades aprendi muito. Já cantou minha liberdade, abre os portões, veja a luz. Nosso Senhor Jesus perdoou o ladrão na cruz.